O meu deck é trinca de monstros, Glock em modo de ataque, reduzindo seus pontos, mago negro no zap. Dodge pedindo truco, mapa de dama no pif, seu eyes me deixou maluco. É trinca de pau na beat, fechei o coração nas cartas, silenciei o cardiograma. Cê quer que eu pague no card, ou cê prefere mais grama? Acionei a carta no tempo, ela reinicia o programa. Ela tá virada pra baixo, na cabeceira da cama. Meu flow não é flow, é Florida, os manos todos já sabem. Sou terrorista da Al-Qaeda, Yugi, Yami, Bin Laden. Me jogou na tranca e pede lanche, pai. Viciei sua branca no meu antitrás. O mundo da fantasia desses comédia é ridículo. Faz um cuspido, Pegasus e pega os meus testículos. Evoluiu God Slayer, FPS é quadrilha. Se dirige, tão mais teu flow, cê comprou, foi carta armadilha. E é o renascer dos deuses, o Olimpo é nosso. Nossos pais estão mortos, nos tornamos parte do destroço. Onde a calúnia existe, vai haver a pólvora. A joia da alma, mas por ela não dou minha gamora. Controlo o tabuleiro, me assinei com uma som. Illuminati pra cristão, meu Deus está no som. Drift com o Carrara, carro caro, chapa no carbon. Luzes nas trevas são os meus manos de neon. Conhecimento não está na Nutrifit. Geração Nutella, preto e branco, só o rap fit. Motora etanol, você não perde sol. Minha filha vai ter uma faca e não uma baby doll. Vocês são bem africanos. Branco, veste preto. Eu sou bem africano. Minha cor é mais que preto. Suas bocas têm africa. Posso descarrego, sou a materaço. Chama acesa em cada dedo. Cadê meu Mendes? Eu quero bar. Vai começar o show, tira as crianças da sala. Tem uma menina do meu lado, bebê Honey Gum Opala. Quero tunar meu carro no Nid e ela não para. Já separei meu deck nessa mesa da escola. Vou duelar sozinho contra a Nicole Boss. Só tô em 1,70, ela mais alta do que o meu colesterol. Aí é foda, né, não é mel, mas o que importa embaixo do lençol. Vamos pra trip, vamos ficar suave, tira férias em Paris. Um escritório em Las Vegas e o outro em Miami, bitch. Vamos roubar um cassino e dar uma festa na suíte. Tentaram me matar, só que houve um erro. O monstro que renasce, sua bala atravessou. Tenho carta na manga e o seu tempo acabou. All in esses otários, Johnny nem entrou no campo. Já acabou um clap, vejo enterro. Já acabou um bebe atrás de dinheiro. Vai dormir, vai chorar. Réplicas de bueiro. Sou bom em desossar. Velho chato, lobo preto. Antes medo, falo mesmo. Vida mais sacra, cremosa. Bebendo intenso, squirt e gaza. Basta, já tô nas maquininhas. Com 12 ela pilota, rima dele é bailarina. É só rima atrás do olho, velha era. Beat do decaio, treme terra. É só rima atrás do olho, velha era. Beat do decaio, treme terra. O mundo se fudeu, verdade incorreta. Chaka vai ser seu Deus, quem que sempre erra. O mundo se fudeu, verdade incorreta. Chaka vai ser seu Deus, quem que sempre erra. No coroa, com a D20 sempre atropelou. Eu fiz o mesmo, só que com o meu 4x4, chato demais, tá essa forçação de barra. Exercício é o que eu faço quando eu quebro a sua falsa mala. Rimas reality show, eu chamo de a fazenda. Sem essência boa, mano, eu chamo de a fazema. O resplendor da minha rosa e arte tá no espinho. E vocês nunca vão saber, mano, apreciar. O que cês faz de bolado é um baseado. E mesmo assim de tão burra ainda assim faz errado. Tão aprendendo vivência no Netflix. Fala gira igual malandrão, mas na rua né não. É por isso que eu prefiro os meus compassa. A gente tá no compasso de ficar rico. Por isso te digo, sonhos compartilhados, mano. Matamos depois ficamos ricos, ha.